As Sete Verdades do Bambu. Depois de grande tempestade, o menino que estava passando férias na casa do seu avô o chamou para a varanda e falou: "Vovô, corre aqui. Me explica como esta figueira, árvore frondosa e imensa, que precisava de 4 homens para abraçar seu tronco, se quebrou, caiu com o vento e com a chuva, e este bambu tão fraco continua de pé." "Filho, o bambu permanece em pé porque teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. A figueira quis enfrentar o vento." "Ah, filho, falando em bambu, ele nos ensina 7 coisas. Se você tiver a grandeza e a humildade dele, vai experimentar o triunfo da paz em seu coração. A primeira verdade que o bambu nos ensina, e a mais importante: humildade diante dos problemas e das dificuldades. Eu não me curvo diante do problema e da dificuldade, mas diante daquele, o único, o príncipe da paz, aquele que me chama, que é Senhor." Segunda verdade: o bambu cria raízes profundas. É muito difícil arrancar um bambu, pois o que ele tem para cima tem para baixo também. Ei, você também precisa aprofundar a cada dia mais suas raízes em Deus e na oração. Terceira verdade: você já viu um pé de bambu sozinho? Apenas quando é novo, mas antes de crescer, ele permite que nasçam outros ao seu lado, como no cooperativismo. Sabe que vai precisar deles, e estão sempre grudados uns nos outros, tanto que de longe parecem uma árvore. Às vezes tentamos arrancar um bambu lá de dentro, cortamos e não conseguimos. Os animais mais frágeis vivem em bandos, para que desse modo se livrem dos predadores. A quarta verdade que o bambu nos ensina é não criar galhos. Como tem a meta no alto e vive em moita, comunidade, o bambu não se permite criar galhos. Nós perdemos muito tempo na vida tentando proteger nossos galhos, coisas insignificantes que damos um valor inestimável. Para ganhar, é preciso perder tudo aquilo que nos impede de subirmos suavemente. A quinta verdade é que o bambu é cheio de nós e não de eus. Como ele é oco, sabe que se crescesse sem nós, seria muito fraco. Os nós são os problemas e as dificuldades que superamos. Os nós são as pessoas que nos ajudam, aqueles que estão próximos e acabam sendo força nos momentos difíceis. Não devemos pedir a Deus que nos afaste dos problemas e dos sofrimentos. Eles são nossos melhores professores se soubermos aprender com eles. A sexta verdade é que o bambu é oco, vazio de si mesmo. Enquanto não nos esvaziarmos de tudo aquilo que nos preenche, que roube nosso tempo, que tira nossa paz, não seremos felizes. Ser oco significa estar pronto para ser cheio do Espírito Santo. Portanto, a sétima lição que o bambu nos dá é a seguinte: ele só cresce para o alto. Ele busca as coisas do alto. Essa deve ser a sua meta.